Autorizado pouso pista 10, voo 9189. Obrigado, alguém emitindo o 50 junto no 70 graus, 079. Ok, emitida autorizada 190, Bravo Clear. Bruno 645, cancelado em suscrição de baixo sonhado, visto para 2 de meu país, utilizado por Miami SXK, reporte estabilizado. Índia, trocou o motor 28, a curva pela esquerda, tensão aproximação pistão 7. Sim, Matheus, está presente, propõe cancelamento, prossegue visual para uma 7, para uma guia. Sente, está presente direto final no 7, chame final, baixar trabalho. Camarada final da uma 7, para uma guia. Traço, tocou em meteu, pistão 0, curvou à esquerda, vento no 60 graus, 089, ajuste altíssimo 08, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 10, Charlie da Cláudia 3, agora controle 120, decimal 8. 120, boa noite. Olá. Fator, boa noite, azul, 69, né? Cruza mil pé na sua escolha. Azul 6909, boa tarde, contato radar, estima para o nível de voo 340, após 2000 pés utilizado direto lenda. 340, direto lenda, confirme. Afirmo, azul 6909. Ano 645, completo sinal, chama Torre, ano 8 do sinal, 95. Completo, chama 2895, ano 645, vamos lá. 45, verso 1809. 089, a gente já tinha 3018. Somos autorizados. Sound whatever, let's begin 0 since you will be in point runway 12, medical point 4. Ascensão 2, maintain position. Staying position, Ascensão 2. Chanel 201, decolada 36, acione o código transponder 5436, 5436. E chame o controle agora, frequência 20.80, tem uma boa viagem. 5436, acionado, chamando 208, obrigado, até a volta. Boa noite. 143, estando a identificação, o voo Bosch, para o espectador chegar do Bosch, autorizar o desfile para nível de voo 050. Sal 0, tutupe, line up and maintain. Eu amei o avião. I'm libera a pista à direita, chama só na frequência 21.9, já de antemão informo que foi feito um reparo do asfalto entre as taxas Delta e Eco, porém após o reparo tem um período de cura do asfalto, a Israel tem uma viatura fórmula posicionada na próxima reparo para que não passe em cima do reparo, passe em cima do reparo, viu? Tukia, Frato e Costa, Lama e Anzino, Indies, Lan, Sérgio e Oliviso, 109, que é Região Zino, Lan, Neide. Sinal 02 Airport. Já com o 02 Airport, 40, contacte o sinal do controle frequency 10, destino 80, have a nice trip. 0 thank you, vamos com o 02. Marcha low at Sigal 022F, airborne, crossing 2000. At Sigal 022, will the contact launch at level 350, Palma 0 Alpha Arrival. Thomas 1 Alpha departure, climbing level 350 at Sigal 022. Estacionamento é 201, Centro Recife, 128, decimal 35, ao término 123, decimal 8. Recife, 235, ao término 238, estacionamento é 201, boa. Sim. Estacionamento é 143, passando a partir 35 de altitude, você para 2000 pais, aí chama 08, autorizado que na ilha seja parte estabilizada. Pode falar de cor, direto? Se já autorizado, se tiver consegue se na frente, já é autorizado. Oi? Controle. Que é 43 controle. Tem uma terça-feira? Você dá-me sua informação de que teria um passageiro desmaiado na aeronave e confirma? É, acho que uma passageiro diabético, a pressão dele caiu, ele está no oeste. Algum médico ou algum acompanhamento na hora do desembarque? Bom, você consegue informar a idade do passageiro e a poltrona onde está sentado? Tá, só um. Eu falei no 43, começando a interessante o nome do passageiro que possui e o sexo. Controle 1-143, tá bom? Vamos falar com o pessoal aqui, eu agradeço. Parece que ele já está melhor. Agradeço a atenção de vocês aí. Pode tentar recolher a informação aí pro médico. Gente, eu chamo a Leon 43. Mais uma vez, obrigado. E o 5973, boa noite, autorizado por a Tribuna, deixa para o nível 050. Afirma nível 050. Boa noite, obrigado por chegar da Boa Mais Viana, nível 060, número 3, na aproximação. Portugal 022, call Recife, 126.85, e com o 125.5. Chanel 143. O Chanel 143, completo sinal, Chanel Torre, 118 do sinal 95. 2-9-5, grato. 3-5-9-7-3, do separa 2, meu país, aí chama 018, autorizado chamar a Elô, que seja porta estabilizado. Está no checkpoint de pouso, metro 1-7-0-1-0-9, ajuste altíssimo 018, pouso autorizado. Arriba e pouso, você é avião 4. Pode considerar a solicitação do atendimento médico, né? É, pode considerar, porque a informação que a gente teve da cara é que ele melhorou, ele já está mais corado assim, conseguiu tomar uma água e tudo, então a gente vai dispensar. Mas mais uma vez, eu te agradeço. Gente, obrigado. Azul 4206, decolada 52, controle agora 120, 180, boa viagem. 180, boa. Boa. Boa noite, Azul 4206, decolou na Pucajama da Caíba. Azul 4206, boa noite, contato radar, se der para o nível de voo 370, após 2006, vai ser ligado direto para a Caíba. Brasil, direto para a Caju, 4206. Mano 43 no solo 54. Libere a pista direita, já liberando. Próxima taxa tá aí Delta e Eco, terá uma viatura solo da Israel para fazer um posicionamento para o desvio de um reparo no asfalto que foi feito na taxa alfa. Caso não tenha condições de prosseguir, será orientado a ingressar via Eco, pista e Delta na sequência. Pode sintonizar a frequência do solo 219 para orientações. O senhor vai aguardar então o fórum próximo da Eco e agora o futuro do sul norte. 1966, cancelado a gente de sair de altitude, desça para 3 de metal e a gente chama 08. Para 3 de metal, cancelado a gente de descida, 1018, acertado. 1019. Azul 4206, Sano Centro Recife, ONU 29 decimal 85, AUTERN 125 decimal 45. ADLS e o 5973. E o 5973, completo chamado, chama Torre, ONU 8, vai chamar 95. 295, boa noite. Boa noite. ONU 966, desce para 2000 pés, autorizado, chama a ONU 76, reporte estabilidade. Desce para 2000 pés, autorizado, e a ONU 30, 10, contra estabilidade, ONU 9, 10. 2 Salvador, Rio 5973, boa noite. Boa, Rio 5973, boa noite, espaço avistado, checo 3, vento 1-7-0-10-0-9, ajuste ao tipo 0-8, foi autorizado. 6-0-0-8, repouso 5973. Boa, Rio 5973, 2-0-0-9. 2-0-0-9, com 1-9-6. Três pousos autorizados, vento no 70 graus, 109. Tive pouso no 0,2973. 5973, sala 02, libera a pista à direita e chama o solo Salvador, frequência 21, desse lado. Salvador, muito boa noite. Voo 1966, estabilidade LS, pista 10, tem a pista, viu? Jovem Mendeia, boa noite, está capitado, checkpoint pouso, é tudo 60, grau 089, registro 01, pouso, está ligado, pista 10. Livre, posição 0019. Alinhar e manter a pista no lugar. Direito, 1, 2, 1, nesse momento, hein? 3, acorde cruzado por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, decolado 09, chama controle 120, decimal 80, boa viagem. Vamos ao 2020, obrigado, na noite 32, tudo bem, chamar. Boa noite, 432-3-1907, na Arvo. 432-3, boa noite, contato Rabat, motor amigo de voo 360, até os 2 motores utilizados direto elétrico. Positivo, 360, posso ir no pé de elétrico, 3283. Ainda aguarde, galera. Aguarde, tá se pular à frente, é o mesmo destino, mesmo nível e mesma rota. Ground, Decalo 1-3, chama o controle 1-2-0 do final 8 PBL. 1-2-0-8, obrigado e boa, boa noite, cara. Capatango, este gol se faz, precisa. Bem, capatango, este gol se faz, precisa inicialmente em rádio de voo visual para o nível 45. Confirme o nível que solicita a tabela. Agora a coordenação para o Recife, isso que gosta do Fox. Controle de Salvador, boa noite, 1869, passa 4000. Boa noite, 69, boa noite, Patata Radar, e para o nível de voo 360, utilizado direto Elefa. 360, direto Elefa, o voo 1869. Capatango Whisky Golf Fox, plano modificado de 2015, tudo inicialmente para o nível de voo 340. Centro 283, como centro Recife, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. Capatango, este Golf Fox, como centro Recife, 128 decimal 8. Ao término 126 decimal 0. Recife 1268, 1260. Recife 1288, 1260. Certo.